Ontem faleceu um senhor que provavelmente você não conhece, se chama Aguilar Porto de Oliveira. Aguilar Porto de Oliveira era um pastor e foi o meu pastor na adolescência. E durante esses dias, enquanto ele estava muito enfermo, muito mal, eu fui visitá-lo e ele já não estava consciente, estava no CTI, eu pude entrar e ter um tempo ali com ele. E eu perguntei ao senhor, como faço sempre, todas as vezes que eu vou visitar alguém no CTI, inconsciente, falei, senhor, o que é para eu ministrar? Senhor, essa vida está inconsciente, eu sei que ele não pode me ouvir, ele não pode me ver, mas o espírito dessa pessoa está aqui e sensível ao teu Espírito Santo, e o Senhor tem todo acesso a essa pessoa, e o que eu falar aqui vai chegar ao espírito dele ou dela. Eu sempre oro assim, e você sempre pode ter essa convicção quando for orar por qualquer pessoa. Quando você encontrar uma pessoa que está numa cadeira de rodas, ou numa cama, ou no hospital, ou muito mal em casa, não pense, nunca pense que ele não está ouvindo, que ele não está sabendo, ainda que esteja lá babando, inconsciente, ou então perdeu toda a condição de vida, vegetando, nunca pense, ah, ele não está ouvindo. Então, às vezes, alguns chegam assim, tadinho dele, né? Ó, que condição. Ele está ali. Aquela pessoa está ali. E nós podemos aproveitar a oportunidade para ministrar ao espírito daquela pessoa. Espírito Santo, o que o Senhor tem para falar com ele? O que o Senhor tem para falar com ela? O que é para eu orar? Quantas vezes eu saí de um CTI, às vezes de uma casa, e foi uma das últimas oportunidades daquela pessoa receber oração. Quantas vezes eu saí de atender alguém assim e imediatamente aquela pessoa ir embora para a eternidade. Então, todas as vezes, eu e você podemos ter esse zelo. Senhor, o que é para eu ministrar? E o Senhor vai usar a sua vida, vai usar a nossa vida. E naquele dia eu estava naquele CTI, diante daquele homem, que por um bom tempo foi o meu pastor, e eu perguntei ao Senhor, o que é para eu ministrar? E o Senhor falou comigo assim, honra. E eu comecei a declarar em voz alta para ele, Pastor Aguilar, eu vim aqui para dizer ao senhor o quanto eu sou grato pela sua vida. Porque todas as coisas que eu creio e estou buscando viver hoje, com 48 anos, eu aprendi de você há 36 anos atrás. É possível que ele realmente não tenha me ouvido conscientemente, mas ele estava ali. E alguns elementos tão simples como esse que eu vou compartilhar com você aqui, eu já ouvia do pastor Aguilar há 36, 37 anos atrás. E aquilo ficou marcado no meu coração, no coração daqueles irmãos, daqueles familiares que reuniam comigo ali naquela igreja. Então eu fui para a casa deles no outro dia e chamei a esposa dele, chamei os filhos, todos muito grandes, e para mim foi uma experiência muito forte, porque aquele menininho novinho, de 2 aninhos, que quando veio para Belo Horizonte pastorear a igreja que eu era membro, ficou morando lá em casa por uns 3 ou 4 meses, agora era um homão enorme, 40 anos, e de repente eu vi a história inteira. E eu disse a eles, eu vim aqui porque eu quero honrar o pai de vocês, para vocês. Todas as lutas que vocês estão enfrentando, enfermidades, tantos anos, e tantas dificuldades, mas eu quero dizer que aquilo que o pai de vocês semeou, o que ele falava, e ele não era compreendido muitas vezes, porque o tempo todo falou assim, não, igreja não é esse prédio, igreja somos nós. E era num tempo, há 36 anos atrás, que a gente não entendia essas coisas de jeito nenhum. Eu tinha 11 anos, 12 anos. Mas aquilo ficou semeado. Então eu tive a oportunidade de Deus de orar com aquela família, de agradecer, de honrá-los, de presenteá-los de uma forma que expressasse minha gratidão, minha alegria. E ontem o pastor Aguilar foi embora para Jesus. E hoje eu fui ao funeral abençoar, abraçar e orar e abençoar aquela família. E eu voltei pensando muito, Senhor, aquele irmão foi usado pelo Senhor há 36 anos atrás para semear alguns princípios na minha vida que até hoje são os mesmos que o Senhor está querendo me ensinar. São os mesmos que o Senhor está querendo ensinar à igreja. Senhor, hoje eu entendo perfeitamente, Senhor, eu entendo o que era o ardor do coração do pastor Aguilar em ensinar, e ensinar, e ensinar, e mostrar, e não abrir mão. Hoje eu entendo, Senhor. E eu quero te agradecer porque ele ousou fazer isso, e aquelas sementes são as sementes que estão comigo hoje. E o Senhor me cercou de pessoas como Azaf, como John, como os irmãos que estão no projeto, como tantos outros irmãos espalhados por esse Brasil e fora daqui, que ministram essas sementes. E, Senhor, que eu possa ter a oportunidade de estar ministrando essas sementes a outros. Ainda que, se o Senhor não voltar, daqui a 36 anos, daqui a 40 anos, daqui a 50 anos. Mas o meu desejo é que, assim como eu recebi lá atrás essas sementes, meus irmãos recebam sementes assim do teu reino, do teu evangelho, princípios do teu reino, e possam já vivê-los. Porque eu poderia ter vivido esses princípios há muito mais tempo, Senhor. E a palavra do Senhor diz em Gálatas capítulo 6, verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A Bíblia não é um livro histórico. A Bíblia não é um livro onde Deus tenta mostrar seus feitos. A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. A Bíblia é a exposição clara do reino de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E quando Deus estabeleceu que essa carta, como todas as demais cartas, fizessem parte desse compêndio, dessa coleção de livros, é porque Deus tinha trazido um ensino àquela igreja que recebera a carta, e Deus também queria trazer à sua igreja, em qualquer época, esses mesmos ensinos. Então é importantíssimo a gente entender os fundamentos do que Deus estabeleceu para nós e para a sua vida como igreja através das cartas. E nós podemos ouvir uma mensagem, como você vai ouvir aqui hoje, nós podemos ler um livro, como lemos sempre, nós podemos ter as nossas conclusões, mas no final das contas, o que vale realmente é o que Deus ensinou acerca da sua igreja. Ainda que a gente tenha interpretações e a gente discuta a forma de enxergar isso, aquilo outro, nós precisamos ir para o Espírito Santo e buscar discernimento do que realmente ele ensinou. E o que ele ensinou sempre será simples, prático e possível de viver. E essa é a questão nossa como membros da igreja. Nós não queremos apenas ouvir mensagens, estudar a Bíblia, ter profundos estudos e não viver. Nós não queremos nem ter a convicção da linha doutrinária correta e nós a seguimos. Não, nós precisamos viver o Evangelho. Aquelas questões doutrinárias que a gente ainda tem qualquer dúvida e isso faz com que a gente não consiga viver, é melhor deixar de lado. Porque é importantíssimo que a gente priorize aquele entendimento do que Jesus ensinou e que nos leva a viver o Evangelho de forma real. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, vamos ler o verso 7, e ele diz assim: não vos enganeis. Paulo está dizendo que é possível que aquela igreja, em alguma questão, pudesse se enganar. É possível que eu e você possamos nos enganar com relação a alguma coisa. E Paulo vem dizer assim: não vos enganeis. De Deus não se zomba. Então Paulo está dizendo que é possível que um crente esteja zombando de Deus. Que por engano, praticando alguma coisa que porventura ele compreendeu ou foi enganado, ele esteja zombando de Deus. Mas Paulo está dizendo assim: cuidem, porque ninguém pode zombar de Deus. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma lei absoluta, como toda lei do mundo espiritual. Uma lei, um princípio. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Diga comigo: o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Essa frase parece uma frase muito pesada. Semear para a própria carne. Meu Deus, eu não tenho nada com isso. Eu não faço isso. Colherá corrupção? Não, eu não colho corrupção. Mas a gente precisa sempre entender, baseado num princípio: o evangelho é simples. O que é que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está dizendo através de Paulo: olha, se você ocupar a sua vida, dedicar a sua vida só às questões da dimensão física, carnal, tudo o que você colher vai se deteriorar. Vai embora. E por mais que pareça perfeito, é corrompido. Se nós, como crentes, só buscarmos de Deus pelas coisas materiais, pela paz, pelo sustento, pela provisão, pela abundância das coisas materiais, nós precisamos saber que essas coisas se corrompem. Aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. É claro que nós podemos também estudar isso aqui olhando carne à dimensão pecaminosa. Mas carne não é só a dimensão pecaminosa, é também a dimensão física. E, na verdade, a maioria de nós, se não todos nós, estamos muito mais ocupados com as coisas dessa dimensão física do que com as coisas espirituais. Se nós colocarmos no papel as horas, os minutos, os dias da semana em que a gente se ocupa com negócios, com contas, com limpeza de casa, com manutenção da vida, é um tempo muito maior do que o tempo que a gente se dedica às coisas que a gente denomina serem de Deus. E o segredo não é nós diminuirmos as horas que a gente gasta no trabalho. O segredo é nós transformarmos as nossas horas do trabalho não em busca das coisas da carne, mas em agir pelo Espírito, para o Espírito, em função das coisas do Espírito. Então você pode continuar trabalhando 8 horas por dia, talvez 10 horas por dia, e continua trabalhando, mas transforma isso. Ao invés de ser uma semeadura para a minha carne, eu estou transformando aquele lugar onde eu trabalho no meu campo missionário, no lugar onde eu vou servir ao Senhor Jesus, onde eu vou servir as pessoas, seja com o dom profissional que eu tenho, seja com as oportunidades de ministrar, de orar, de convidar, de ensinar a palavra. Eu quero transformar toda a minha vida em oportunidades de semeadura, não na carne, mas no Espírito. O que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então Paulo está ensinando a igreja: olha, é possível você viver sem ficar separando santo e profano, sagrado e secular. É possível você entender que Deus te colocou naquele lugar, naquela casa, naquela família, naquele apartamento, naquele bairro, naquela rua, para uma missão. E você pode semear o tempo todo nas questões do Espírito. Ainda que cuidando das coisas físicas que, indiscutivelmente, são necessárias. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que consertar as coisas, eu tenho que praticar as coisas dessa vida terrena. Mas o Senhor está dizendo que é necessário que eu e você, como membros do corpo de Cristo, entendamos que Deus tem uma vida mais elevada para todos nós do que só sermos crentes que testemunham. Deus abençoou muito a minha vida esse ano. Isso é muito bom. Mas o Senhor quer que a gente tenha uma outra compreensão. Eu quero semear na dimensão do Espírito, nesse próximo ano, de uma forma como eu nunca vivi. Eu quero diminuir a minha preocupação, a minha busca, a minha vida pelas coisas terrenas. Isso me consome, isso me toma tempo, isso acaba me fazendo colher da corrupção. E eu quero, Senhor, isso para a minha vida. Eu quero, no ano de 2014, viver intensamente essa visão. É um crescente, não é de uma hora para outra, mas eu quero viver esse crescente de entender que a minha vida, em qualquer uma das áreas terrenas, ela pode ser uma vida para semear as coisas do Espírito. Leia comigo também em Mateus 16:24. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24, está escrito assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu poderia ler o versículo da seguinte forma: sem correr o risco de estar adulterando a verdade que João disse que Jesus estava falando aos discípulos. Se alguém quer morar comigo por toda a eternidade, se alguém quer me seguir de verdade, então precisa abrir mão da sua dimensão carnal, física, temporal e se dedicar com exclusividade à dimensão espiritual. E isso equivale a tomar a cruz. Em outras palavras, é impossível deixar a dimensão física, carnal, para vivermos mais intensamente a dimensão espiritual sem cruz, sem renúncia. Mas aquele que fizer isso será meu discípulo. Na nossa cultura religiosa, é salvo quem levantou a mão, deu o seu nome, fumava, não fuma mais, bebia, não bebe mais, não lia a Bíblia, agora lê a Bíblia, e ia para a boate, não vai para a boate mais, vai para o culto. E agora, com o passar do tempo, todo mundo sabe que ele é evangélico. Na nossa cultura religiosa, esse é o estereótipo de um salvo. Mas Jesus disse que no meio do trigo tem joio. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. O que é que o Senhor realmente está dizendo? O Senhor está dizendo que salvo não é aquele que levantou a mão ou que se tornou membro de uma organização temporária, terrena. Salvo é aquele que se tornou discípulo. Porque quem segue a Jesus não são os membros da igreja, são os discípulos de Cristo. É óbvio que nós não estamos preocupados com a mudança de nomenclatura, nós não estamos preocupados com essa parte estética, nós precisamos entender que existe uma dimensão física, civil, legal, chamada igreja, e para essa dimensão existem membros, existe uma instância espiritual da igreja, que é a igreja local, e ela é composta de pessoas que decidiram se membrar aquele corpo local. Nada disso isso precisa ser alterado, porque isso é verdade, mas é aqui dentro, na minha mente, no meu coração, que Deus vai operando essa transformação. Eu não posso apenas ser frequentador da igreja em busca de que Deus abençoe minha dimensão carnal. Eu preciso abandonar a preocupação e a prioridade da dimensão carnal, e eu preciso me tornar um discípulo de Jesus, seguir a Jesus. E seguir a Jesus significa obedecer a tudo que ele ensinou. E se eu fizer isso, então, pela cruz de Cristo, é pela renúncia, eu vou seguir a Jesus. Significa que quando eu deixar essa terra, eu vou continuar seguindo a Jesus. Porque quando eu deixar essa terra, eu vou deixar de seguir essa igreja. Quando eu terminar minha vida nessa terra, eu vou deixar de seguir os ensinos do pastor. Quando eu deixar essa terra, eu vou deixar de seguir a cultura e os parâmetros, os hábitos batistas, ou metodistas, ou presbiterianos, ou da Assembleia, ou de evangélico, e eu vou ter que seguir aquele a quem eu me tornei, ou de quem eu me tornei discípulo. E Jesus disse: é impossível. Se você quiser vir após mim, precisa negar a si mesmo. Precisa deixar essa dimensão da vida carnal e buscar gradativamente e intensamente as coisas do Espírito. O versículo 25 diz: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Jesus está dizendo: portanto, quem quiser cuidar só das coisas da carne, vai colher corrupção, vai colher a corrupção de tal forma que vai perder a vida. Aquilo vai estragar. E quem perder a vida por minha causa, acha lá. Jesus está dizendo o que Paulo disse depois. Se você abrir mão dessa dimensão carnal, das preocupações só com as coisas materiais, de onde a gente só colhe corrupção, se você perder a sua vida, você vai encontrar a vida eterna. Versículo 26: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Que obras são essas aqui? Feitos. Que feitos são esses? Eu estou dizendo, ou melhor, nós estamos lendo o que Jesus disse: olha, quando eu vier, eu vou pessoalmente a cada um, na glória do meu Pai, com os meus anjos, e eu vou retribuir a cada um de vocês segundo a sua obra. Então é importante que nós, membros da igreja, saibamos disso. Eu terei que prestar contas. Um dia eu prestarei contas. E eu posso dizer ao Senhor, como às vezes a gente pensa, ou às vezes a gente fala, às vezes a gente ouve alguns dizendo categoricamente: eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa sensível, então eu sempre estou ajudando financeiramente muita gente. Eu sou uma pessoa de coração aberto, eu sou uma pessoa sensível, eu estou fazendo bem a muitas pessoas, eu nunca fiz o mal a ninguém. Eu tenho um padrão de justiça que eu considero muito bom. Mas nada dessas coisas ainda é o suficiente para cobrir nem mesmo o que nós devemos ao mundo das trevas. Só o sangue de Jesus é suficiente para cobrir o que nós devíamos ao império das trevas. Então, o ser bom, os meus atos, o que eu pratico nessa terra, não é suficiente. Que obras são essas? Jesus, que obras são essas que o Senhor vem para conferir? Que feitos são esses? Também poderíamos usar a palavra: quais ações são essas? No contexto, fica claro, tanto o contexto próximo do versículo, quanto o contexto de todo o texto bíblico. Jesus está dizendo, olha, você vai ter que tomar uma decisão, ou você vive nessa dimensão física e me busca para eu te abençoar nessa dimensão física, e você vai receber muitas bênçãos minhas nessa dimensão física, ou você executa uma obra. Tem uma ação, registra um feito e um fato. Eu decidi que a minha vida vai ser mais dedicada às coisas do Espírito e menos dedicada às coisas da carne. Eu decidi isso. Por isso que Jesus está dizendo sobre tomar a cruz, sobre ter essa decisão. E por fim ele disse, Jesus virá para retribuir a cada um segundo as suas obras, segundo a sua decisão, segundo os seus feitos, segundo as suas ações. E que ações são essas? Ações que me levam a viver mais a dimensão do Espírito do que a dimensão das necessidades físicas e materiais, das ocupações terrenas. E eu quero repetir o que eu comecei dizendo lá, irmão. Não significa que você tem que fechar a sua empresa, Rodrigo. Não significa que você trabalha lá 8 horas, ou agora eu vou trabalhar 4 horas na empresa e as outras 4 horas eu vou sair pelo campo missionário. Não, não significa isso. Porque muitos aqui não vão poder dizer ao patrão, patrão, o pastor falou domingo que agora não dá mais para bater ponto de 8 às 18. Eu preciso meio horário só. Mas o Senhor nos deixa claro na sua palavra que aquelas 8 horas, ou aquelas 10 horas, e na verdade as 24 horas, eu estarei ali como um servo do Senhor, olhando as coisas espirituais, olhando para as pessoas de forma espiritual, sempre buscando do Espírito Santo, eu quero saber qual o teu propósito para a minha vida aqui, agora, hoje. E então o Senhor, nos vendo buscar o seu reino em primeiro lugar, vai cuidar de todas as demais coisas. Na prática. Leia comigo ainda Lucas capítulo 14. Lucas 14, 33 diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Diga comigo, não pode ser meu discípulo. O que é um discípulo? O que é um discípulo? Uma palavra bem simples. O que é um discípulo? Um seguidor, um aprendiz. Hoje nós não temos essa palavra na sua dimensão plena, porque hoje talvez discípulo seja uma palavra exclusiva de uma pequena parcela da realidade da igreja. Então lá fora, você talvez tenha ouvido do aprendiz e do discípulo num programa de televisão. Mas nem na escola usa-se mais esse termo. Porque na verdade, os alunos nem são mais alunos, são clientes. E os alunos nem veem mais o professor, os alunos veem aquele cara. Não existe mais a relação aluno e professor, aluno e mestre, e muito menos a relação mestre e discípulo. Mas naqueles dias, e no contexto do reino de Deus, continua existindo o princípio do discípulo. Discípulo é aquele que segue, é aquele que entrega, que renuncia a sua dimensão pessoal para viver com o mestre e aprender o que o mestre ensina na seguinte condição: eu não sei nada, eu não posso nada, e o que eu sei e o que eu posso eu abro mão, porque eu quero o que você é, o que você tem, o que você sabe. E essa é a vida cristã, eu e você nos tornarmos cada dia mais discípulos de Cristo. Entendendo do jeito que Jesus entendia, vendo do jeito que Jesus via. E quando o Senhor diz assim que eu e você não poderemos ser discípulos dele, significa eu e você não poderemos segui-lo. Nós não poderemos sequer aprender as coisas do reino dele. E no dia que nós formos deixar essa terra, ou nós vamos para o reino dele porque somos discípulos e o seguimos, porque sabemos as coisas do reino, aprendemos a linguagem do reino, temos o ticket para entrar no reino, sabemos do futuro do reino, sabemos do propósito do reino, sabemos dos valores do reino, ou então nós não vamos poder entrar nesse reino, porque nós não seguimos a Jesus, nós nem sabemos a linguagem, não temos o ticket, não temos nenhum entendimento de quais são os valores do reino, então a única coisa possível de acontecer é ficar fora do reino. E ficar fora do reino significa longe de Deus, longe da luz, por toda a eternidade. E a Bíblia dá o nome a isso de inferno. Não é prêmio se eu me converti, eu ganhei o céu. Se eu não levantei a minha mão e se eu continuei fumando, eu vou para o inferno. Não se trata disso. Se trata de algo muito mais simples de ser compreendido. Eu quero seguir a Jesus nessa terra e por toda a eternidade. Então eu preciso ser um discípulo. E sendo um discípulo, eu vou aprender os valores, os preceitos, o caminho, eu vou ter o ticket, eu vou aprender o alvo, eu vou aprender tudo do reino de Deus. Desde agora. Se eu não for, então eu não tenho nada de acesso ao reino. E para eu ser discípulo, eu preciso renunciar a tudo. Porque ele mesmo disse, não é a igreja tal, os presbiterianos são de um jeito, os batistas são de outro, os neopentecostais ensinam assim. Não se trata disso. Jesus disse, se você quiser me seguir por toda a eternidade, inclusive nessa terra, você precisa ser um discípulo. E para você ser um discípulo, você precisa renunciar a tudo. E aquele que dentre vós não renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. Leia comigo ainda Efésios 4. Eu estou ministrando nessa manhã uma palavra que Deus me deu para ministrar à noite, e eu fiquei incomodado nessa manhã de compartilhar com vocês também, porque é possível que muitos não voltem para ouvir na internet. Muitos de vocês não venham ao culto à noite, e Deus está nos dando essa palavra de uma forma muito intensa nesses dias, como uma semeadura, um planejamento para o ano de 2014. Efésios capítulo 4, verso 13, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto é uma expressão do que Deus estabeleceu para Jesus. Jesus, eu estabeleci para você, meu filho, um corpo. Eu chamo esse corpo também de noiva. E os homens chamaram esse corpo de igreja. E eu estou dizendo a você que a vida desse corpo é de juntas e ligamentos, de relacionamentos, auxílio de toda junta, cooperando mutuamente cada parte, vinculados, ligados, e é isso que gera a edificação dessas vidas. O relacionamento. E o relacionamento, o padrão dele é o padrão de Jesus. Porque o padrão de tudo é Jesus. O padrão de ministério é Jesus. O padrão de vida é Jesus. O padrão de agenda é Jesus. O padrão de valores é Jesus. E se não for assim, então eu não sou de Jesus. Ainda que seja pastor. E é uma decisão que Deus nos leva a tomar quando vem luz e vem luz quando nós ouvimos a verdade. Senhor, é isso mesmo. Eu não quero apenas ser o frequentador de uma igreja, eu quero ser um discípulo de Jesus. E eu quero dizer ao Senhor que é muito difícil eu mudar a minha forma de pensar acerca de todas essas coisas, uma vez que eu vim até aqui, com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos, e quem sabe alguém aqui com 80 anos, pensando de outro jeito, vivendo de outro jeito. Mas a palavra do Senhor diz assim: primeiro, que se eu transformar a minha forma de pensar, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a palavra do Senhor também diz assim: o Espírito Santo, que o Pai vos enviará, Ele vos conduzirá a toda verdade. Invoca-me e eu te responderei. Eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que vocês ainda não sabem. Eu quero isso, Senhor. Por que que eu quero isso? Porque eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu quero viver isso, Senhor. O Senhor tem nos trazido muitas palavras proféticas na vida da igreja. Praticamente a maioria das ministrações que estão no site, nesses 9 anos de igreja, são centenas de ministrações, trazem alguma palavra profética para a vida da igreja. Em 2011, o Senhor falou claramente conosco: vocês vão completar 10 anos numa outra instância de consolidação, de maturidade, de vitória. Você tem lá no site uma ministração chamada A Igreja nos Primeiros Anos e Hoje. A Igreja nos Primeiros Anos e Hoje. Durante a semana você vai poder entrar no site, baixar esta ministração e lá vai ter esses links todos. Também uma outra ministração chamada Os Sinais de Crescimento. E eu queria incentivar você a ouvir essas ministrações novamente. E dessas ministrações proféticas, até o dia de hoje, nós passamos muito mais intensamente por podas, lutas, batalhas, baixas, problemas, visualmente desanimadores. E eu quero dizer aos irmãos que todas estas coisas fazem parte do que Jesus disse: a porta é estreita, o caminho é apertado, e se Jesus não podar a videira, ela não pode dar mais frutos. E é assim que acontece com as nossas vidas, é assim que acontece com a vida da igreja. Para que a gente seja levado pelo Espírito Santo a uma nova dimensão. Grande parte das decisões precisas, maduras, sábias que nós tomamos, são tomadas depois de grandes lutas, de grandes decepções, de grandes problemas e às vezes de grandes prejuízos. Meu Deus do céu, quanto que eu gastei de dinheiro com esse negócio, agora eu não quero saber disso nunca mais, eu já entendi que isso é dispensável. Às vezes é o desejo de morar num lugar chique, às vezes é o desejo de ter tal objeto, às vezes é o desejo de ter um carro, às vezes é o desejo de ser alguém. Eu descobri que eu não preciso disso. Mas esse posicionamento de maturidade sempre vem depois de muita dor, de muita luta, de muito prejuízo, de pagar um preço alto. Da mesma forma, a vida no reino de Deus é assim. Todo crescimento virá depois de uma instância de renúncia, de cruz, de rendição, de arrependimento, de busca. Então parece incoerente que o Senhor vem ministrando a nós tantas palavras proféticas e a gente, às vezes, passa por algumas lutas que o inimigo usa para dizer assim: que palavra profética, coisa nenhuma. Cai na real, a vida é assim. Que vai dar certo, coisa nenhuma. Que vai melhorar, coisa nenhuma. Mas a Bíblia diz, Paulo escreve, que se eu quiser apagar esses dardos inflamados do diabo, eu preciso levantar o o escudo da fé. E a fé é a certeza de coisas que não vemos, mas sabemos que o Senhor já executou. Senhor, eu tenho convicção que o Senhor tem ministrado para a minha vida, para a vida da igreja, que o Senhor tem ministrado para a minha família, para o meu casamento. O Senhor tem um plano maravilhoso e eu quero dizer ao Senhor nessa manhã que está claro pela tua palavra que toda corrupção que eu estou colhendo não é porque os seus planos não deram certo, não é porque o diabo venceu, não é porque... Eu não sou assim tão espiritual. Não, toda corrupção que eu estou colhendo na dimensão carnal é porque eu estou investindo prioritariamente na carne. Mas a tua palavra diz que se eu semear na dimensão do Espírito, eu vou colher do Espírito vida eterna. A tua palavra diz, e Jesus ensina isso com clareza, que isso significa eu deixar de investir tanto no mundo físico e investir mais no mundo espiritual. Inclusive quando eu estiver ocupado com as coisas físicas, que eu esteja ocupado com elas por causa do mundo espiritual e não por causa das minhas necessidades. E eu quero tomar essa cruz. E eu quero aprender do Senhor. E eu quero me tornar um discípulo. Isso vai fazer com que eu ande com o Senhor Jesus como um aprendiz que entrega a vida. Assim, eu quero aprender as coisas do reino. E Jesus implica em uma cabeça e em um corpo. Então eu quero levar essa vida e ser um discípulo junto com meus irmãos. Relacionamento. Eu quero isso, Senhor. Algumas ministrações que estão no site também, eu vou deixar esse link todo lá, tenha sempre uma palavra profética de Deus. O crescente entendimento das festas do tabernáculo. Na festa não existe festa no cativeiro. E também a alegria do Senhor nas festas bíblicas. E para a gente ter um tempo de oração, eu queria lembrar os irmãos das últimas ministrações que Deus trouxe a nós nesse ano. O Senhor nos trouxe algumas ministrações sobre tabernáculos, entre as que eu estou citando aqui. E vocês se lembram bem de que nós tivemos alguns cultos onde nós colocamos três cestos aqui que eram representativos. Se lembram disso, irmãos? E é interessante porque o Senhor vai nos dando graça e longanimidade para caminhar com aqueles que nem ouviram, com aqueles que ouviram, mas não acho que é assim, ou com aquele que falou assim, eu não quero isso de jeito nenhum na minha vida. E aos poucos, assim como o Senhor tem longanimidade comigo, o Senhor vai tendo longanimidade com todos, eu também tenho que ter longanimidade com os outros, e os outros terão que ter longanimidade com os outros. Aos poucos o Senhor vai nos ensinando, tomara que dê tempo, que não seja tão lento, que não dê tempo, mas que o Senhor com paciência vai nos ensinando. Filho, lembre dos três cestos. O que são os três cestos? Você traz no meu altar os frutos do ano. O primeiro cesto são os frutos que você tem que entregar a Deus. Eu estou dando a Deus, por isso eu sou fiel nos dízimos, porque eu estou dando a Deus a primícia daquilo que Ele mesmo me deu. Estou devolvendo ao Senhor. O segundo cesto é o cesto que eu como, porque digno é o trabalhador do seu salário. Se o Senhor me deu, eu separei as primícias e entreguei ao Senhor, o que eu tenho na minha mão será para o meu deleite. Deus vai abençoar e vai multiplicar. Então é justo que alguém que trabalhou para ter um carro tenha o carro, alguém que trabalhou para ter uma casa, tem uma casa, se é uma casa de 2 quartos, tem uma casa de 2 quartos, se é uma casa de 20 quartos, que tem uma casa de 20 quartos, é justo, Deus é assim, e Ele quer que eu e você desfrutemos. Ele mesmo diz assim, comereis do melhor dessa terra. Então os frutos do ano são, primeiro, para eu entregar ao Senhor. Os frutos do mês, os frutos da semana, os frutos do dia, os frutos de agora, primeiro, eu entrego ao Senhor. É o meu culto a Deus. Não abro mão disso, porque é a forma de eu publicar no mundo físico e no mundo espiritual que Ele é a minha fonte. Segundo, eu tenho o segundo cesto, que são as sementes, os frutos, que eu vou desfrutar, eu como deles. Terceiro, eu tenho o cesto, que eu nem entrego para Deus, nem semeio em outra vida, nem como, eu guardo para plantar na hora certa. Qualquer fazendeiro sabe disso. Qualquer dono de sítio sabe disso. Qualquer irmãzinha simples e humilde que tem um quintal em casa e planta milho sabe disso. Ela colheu as espigas, parte, se ela teme ao Senhor, ela vai dar ao Senhor, parte ela vai comer e se desfrutar disso, e parte ela vai guardar para plantar no próximo ano. Eu tenho sementes para plantar no próximo ano. E nesses dias o Senhor tem me mostrado, primeiro, o Senhor está nos mostrando que nesses três cestos existem algumas sementes que nós nem sabíamos que já estavam lá. A vida mais aprofundada no discipulado, nos relacionamentos, em amor, em amizade, em servir uns aos outros, poderíamos também dizer assim, o crescimento da nossa vida de comunhão em células, tudo que o Senhor tem nos conduzido a viver são frutos que já estavam nesses cestos e nós estamos nos deliciando deles. Mais comunhão. Eu quero andar mais junto. Eu quero estar mais perto. Eu quero receber mais de Deus através dos meus irmãos. A vinda daquele irmão John, ele veio na função de um apóstolo de Deus aqui entre nós. É um fruto que nós estamos nos deliciando ainda. E o Senhor está dizendo, filho, coma disso. Coma desse fruto, filho. Desfrute disso. Esse é um ano, pode ter sido um ano de muitas lutas, mas eu estou dando a você um cesto cheio de frutos para vocês comerem. Saboreiem disso. Segundo, são cestos também que o Senhor tem para que a gente coloque diante dele como semeadura. Então nós estamos profetizando, ainda nos dias que faltam para o restante deste ano, que nós vamos viver o ano de 2014 menos ocupados com as coisas materiais e mais ocupados com as coisas de Deus. Mais discípulos de Jesus e menos buscadores de bênção de Deus. Você sabe da importância da palavra amém? Você sabe que é uma palavra espiritual? Você sabe que é uma palavra poderosa, que assim seja, assinei. Então, Senhor, eu estou recebendo essa ministração nesta manhã, eu estou entendendo, eu posso continuar buscando do Senhor um recursozinho, uma solução dali, uma questão ali, porque o Senhor é a única fonte, eu não tenho a quem buscar. É o Senhor, eu não quero a ajuda de outro, eu quero o Senhor, mas eu estou entendendo que eu não quero só viver a vida terrena, pedir ajuda ao Senhor e continuar semeando bem na vida terrena. Eu quero é que o Senhor me ajude que eu cada dia mais semeie no Espírito, pelo Espírito, para o Espírito. De forma bem clara, tudo que eu continuo fazendo, do trabalho, como mãe, como vó, como tia, como profissional, como marido, eu vou continuar fazendo, Senhor. Eu estou até pedindo o Senhor para me ajudar, porque eu estou fazendo demais. Mas eu vou receber do Teu Espírito Santo luz suficiente para que eu faça isso com um outro nível de alegria, com outro nível de frutificação e, naturalmente, com outro nível de visão. Eu estou aqui como servo, como ministro do Senhor, como obreiro do Senhor para servir a Deus. Quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero isso para a minha vida. São três cestos. Estamos desfrutando, estamos comendo desses frutos. Estamos vendo que precisamos semear, plantar esses frutos para o próximo ano. Mas nós temos ainda aquele primeiro cesto, que é o cesto que a gente entrega para Deus. Senhor, eu não, nem estava vendo que esses cestos estão, que esses frutos estão nos cestos. Mas eu quero crer nessa manhã que nos cestos da minha vida desse ano estão frutos de uma vida de discipulado, de uma vida de cruz, de renúncia, de uma vida de seguir a Jesus, de amar Jesus, de ser membro do corpo para valer. Esses frutos estão nos meus cestos, Senhor. Vou comer alguns deles. Que coisa boa, Senhor. Estou terminando o ano, ainda que com lutas, mas o Senhor me manteve firme, o Senhor renovou minhas forças, o Senhor está me trazendo ensino. Eu quero desfrutar disso, Deus. Que coisa boa. Como eu quero também, Senhor, nesse outro cesto, profetizar para o próximo ano esses frutos, plantar estas sementes. Vou viver uma vida de discipulado mais intenso, vou viver uma vida de relacionamento mais intenso, vou gastar mais tempo, seja com as pessoas com quem eu trabalho, com o objetivo e os alvos do reino, seja com minha esposa, meu marido, meus filhos, no amor, na amizade, na aliança, com os objetivos do reino, seja com meus irmãos, no culto, na célula, em todo o tempo, seja com as pessoas que não conhecem Jesus e estão ao meu redor. Eu quero gastar mais tempo de relacionamento com as pessoas, com os alvos do reino de Deus. Quero isso, Senhor. Estou profetizando isso para a minha vida em 2014. Mas ainda tem aquele primeiro cesto, que é o que entrega para Deus, que é a renúncia. Então, Senhor, eu preciso renunciar algumas coisas dos meus hábitos, da minha agenda, dos meus valores, das minhas ocupações, dos meus gastos. Eu preciso renunciar algumas coisas para que isso seja verdade na minha vida. Todo aquele que não renuncia a tudo não pode ser meu discípulo. Senhor, eu quero renunciar até os meus sentimentos e os meus pensamentos. Porque eu não sei para que você diz. Não, Senhor, eu quero me render. Eu quero na minha casa, no meu casamento, no meu lar, na minha família, no meu trabalho, no meu lazer, eu quero em todo o tempo passar um ano em que eu vou ver muito mais frutos do Espírito em mim e através de mim. Vou ver muito menos colheita de corrupção na minha vida, porque eu também não vou estar semeando tanto nessa dimensão carnal. Vou me tornar mais parecido com Jesus ainda. E vou terminar o próximo ano dizendo, foi melhor ainda que 2013. E ainda que alguém esteja ouvindo essa mensagem lá em 2015, 2016, 2017, 2018, ela está valendo para todos os anos da nossa vida, até que Jesus volte. Feche os seus olhos, irmão. Quero trazer no altar do Senhor renúncias do tempo. Eu quero cuidar do meu tempo para que a maior parte do meu tempo seja realmente propósito do Senhor. Os meus valores, as minhas prioridades, a minha agenda, eu quero trazer isso no altar do Senhor. Eu quero também trazer no altar do Senhor confissão. Senhor, eu quero confessar publicamente para o Senhor e para os meus irmãos, eu ainda levo uma vida em que eu sou o centro. Eu quero que os irmãos me abençoem, eu quero que os irmãos me ajudem, eu quero que Deus me ajude, eu ainda sou o centro, e eu quero confessar isso ao Senhor, e eu quero mudar isso. Tu és o centro. Por muitos séculos, os homens acreditaram que a Terra era o centro do universo. E quando alguns homens começaram a dizer, não, não é a Terra, não somos nós, o Sol é o centro do universo, alguns deles foram mortos. Alguns deles foram ridicularizados, criticados, ignorados. Da mesma forma, nas coisas espirituais, de vez em quando aparece alguém dizendo que nós não somos o centro, e nós tendemos a resistir. Mas vai chegar um tempo em que todos vão saber que nós não somos o centro. O Sol é o centro. E o Sol se chama Jesus. Jesus. Não é o Senhor que me abençoa, sou eu que te sirvo incondicionalmente, Senhor. Não é o Senhor que me segue e me ajuda em tudo que eu preciso, sou eu quem te sigo. Não sou eu que vejo se a minha agenda tem tempo para isso, para aquilo ou para aquilo outro, se eu posso isso, aquilo ou aquilo outro. Não, não sou eu que decido isso. O Senhor é quem diz qual tempo eu vou ter livre para as minhas coisas. E eu quero isso para a minha vida, Senhor. Com seus olhos fechados, tenha um tempo com o Senhor. Se alguma coisa me impede de seguir a Jesus, é porque eu tenho uma amarra, eu tenho a necessidade de uma libertação. Por isso Jesus disse, todo aquele que não deixar pai e mãe, não aborrecer a pai, mãe e a sua própria vida, Jesus está dizendo, todo aquele que ainda tem alguma coisa que amarra, que prende, que dirige a vida, que estabelece horário, tempo, prioridades, não pode ser meu discípulo. Muitos ouviram isso e tomaram uma decisão da alma. Amanhã eu abandono o meu trabalho e eu vou para o mosteiro no alto da montanha e acabou. Agora é Deus 100%. E nós já sabemos que esse não é o caminho. Como sal e luz, o Senhor nos quer no meio desta sociedade. Naquela família, naquela empresa, naquele trabalho, naquele bairro, o Senhor nos quer em meio às pessoas. E, Senhor, eu estou dizendo ao Senhor que eu entendi isso e que eu quero converter toda a minha ocupação e preocupação com as coisas terrenas em semeadura no reino do Espírito. Eu quero, Senhor. E se o Espírito Santo está te dizendo alguma coisa, se você tem uma decisão, um passo, ainda que seja um primeiro passo, pequeno, tímido, mas eu estou dando um passo em direção a isso, Senhor. Renúncia, para que eu viva mais essa vida de discipulado. Eu estou dando esse passo. Se você tem isso no seu coração, eu convido você a ficar de pé para dizer publicamente. Ou talvez você dizer publicamente, ficando assentado, Senhor, eu não quero nada disso. Ainda não é meu tempo, Senhor. Sem constrangimento, irmão. Você não tem que ficar de pé, porque as pessoas vão olhar para você e ver que você não tomou uma decisão. Não, você tomou uma decisão. Senhor, eu quero meu coração, minha mente, minha visão, meus valores, eu quero me entregar completamente ao Senhor, para que eu viva essa verdade de forma absoluta no teu reino. Eu quero, Senhor. Com seus olhos fechados, tenha um tempo de oração ainda. Continue declarando a Ele. Continue falando com o Senhor. Continue colocando diante do Senhor o que você ouviu, o que você decide. Você está buscando de Deus nessa manhã. Eu quero, Senhor, ser um discípulo. Portanto, eu quero viver a vida de discipulado. Eu quero aprender os preceitos do teu reino, os valores do teu reino. Eu quero estar vinculado no corpo, Senhor, com meus irmãos, de tal forma que haja crescimento em amor. Que eu não seja como um menino, levado por todo o vento de doutrina, de um lado para o outro. Eu quero, Senhor. Eu quero que meus irmãos saibam disso. Eu quero que o meu marido, minha esposa, meus pais, meus filhos, eu quero que os meus pastores, eu quero que os meus líderes, eu quero que os meus patrões, Eu quero que os meus vizinhos, meus familiares, eu quero que todos saibam disso. Eu tomei uma decisão na minha vida. Ano de 2014 eu vou andar no discipulado com Jesus, corpo de Cristo, na vida da igreja, de forma prioritária, incondicional. Eu quero, Senhor. Levante a sua voz e diga pessoalmente a Ele se esta é a sua decisão.